perguntarem o que eu quis dizer, eu não sei por onde é que começa, como vai ser o fim, o meu fim. Já nem sei. Acontece que entre as notas, no vazio da canção, meu samba não carece de entender, não tem uma explicação. Se me perguntarem o que eu quis dizer, eu não sei onde é que começa, como vai ser o fim. Já nem sei. Acontece que entre as notas, no vazio da canção, meu samba não carece de entender, tem uma explicação. Ei, ei, ei, ei, ei, ei. Se me perguntarem o que eu quis dizer, eu não sei por onde é que começa, como vai ser o fim. Vazio da canção, meu samba não carece de entender, não tem uma explicação. Pa pa pa pa.